Muito boa tarde, sejam bem-vindos a um novo Conversas de Esquina e hoje temos viagem para o Expresso da Meia-Noite. O Andy Shorter a dar assim início a um novo Conversas de Esquina, mês de julho, novo convidado em exclusivo, subdiretor do Semanário Expresso, todos os sábados nas bancas, também uma das caras mais visíveis do Expresso da meia-noite, na SIC Notícias, sexta-feira, 11 da noite. Nicolau Santos, muito obrigado por ter aceito o convite das Conversas de Esquina e por estar aqui hoje. É um grande prazer recebê-lo e, apesar da agenda preenchida como um dos homens fortes do Expresso, muito obrigado por estar aqui e pergunto-lhe, déficit, dívida, contas, receitas, despesas, PIB, percentagens, esquecemos-nos do mais importante, que é viver? Boa tarde. Em primeiro lugar, quero agradecer o convite, obviamente, e agradecer ao Ruben a insistência para eu conseguir estar aqui, e isso, a insistência é uma virtude também, jornalismo. E, enfim, parafraseando um antigo Presidente da República, há muito mais vida para além do déficit, da dívida, dos PIBs, enfim, dessas coisas todas. E isso tem a ver com a vida das pessoas. Quando estamos a falar em números, não nos lembramos, muitas vezes, que por trás dos números estão pessoas. Quando se diz que se cortou o rendimento social de inserção em 50%, enfim, tem-se a ideia que se poupou 50% do que estava a ganhar com o rendimento social de inserção. Bom, seria interessante ir ver o que é que aconteceu com as pessoas que estavam a receber e deixaram de receber, onde é que foram. Quando se fala, por exemplo, que esta crise provocou uma imigração de pessoas altamente qualificadas, jovens como o Ruben, e eu tenho um filho nessa situação, formado aqui no técnico que foi para a Califórnia, parece que dá-se a ideia que isso também não é muito importante porque essas pessoas vão todas voltar. Bom, o meu filho foi, tem 27 anos, já casou com uma americana e eu penso que as probabilidades dele voltar a curto prazo são bastante reduzidas. Aliás, no grupo dos meus amigos, eu diria 20 amigos mais próximos, não há nenhum que não tenha ou todos os filhos no estrangeiro ou pelo menos um deles esteja no estrangeiro. E isso, do meu ponto de vista, é um empobrecimento para o país, para a riqueza do país, não só do ponto de vista técnico e profissional, mas também do ponto de vista cultural, porque normalmente estas pessoas são as que estão mais abertas a novas tendências, a novas modas, a novas culturas, do que aqueles que já têm mais idade e que já formaram, enfim, os seus gostos, etc. E, portanto, e isso é bem visto, ou seja, a questão dos rácios, e trabalhando eu na área da economia desde 1 de outubro de 1980, portanto há bastantes anos, também me parece que é essencial, quando se olha para os números, pensar que, a par disso, há realmente consequências sobre as pessoas. Umas positivas, não são todas negativas, obviamente, e outras negativas. E voltando ao comentário e ao jornalismo e à vertente económica que a sua vida tem ligada, lá está, ao jornalismo, há tendência a perder essa consciência social de que fala aí? Eu acho que há uma enorme tendência para todos os que andam à volta da economia de só olhar para os números. Eu acho que os exemplos mais concretos são aqueles que estamos a viver nos últimos 4 anos em Portugal, ou seja, as pessoas têm muita insistência em olhar para o facto de estamos a reduzir o déficit, se a dívida está a cair ou não, se o desemprego aumentou ou não aumentou, enfim, tudo isso, se já podemos pagar a dívida pública, se não podemos pagar, se os cofres estão cheios ou não estão cheios, portanto temos uma grande tendência para olhar para esse lado e temos muito pouca tendência para olhar depois para a situação real das pessoas. Como é que as pessoas estão a viver hoje em Portugal, em geral, estão a viver melhor? Não, seguramente não estão a viver melhor. Nós olhamos, por exemplo, para outro número, que é a subida do crédito mal parado nos bancos, que é a maior desde sempre, desde há muitos anos, que é a maior desde sempre. Isto quer dizer alguma coisa? As pessoas não deixam de pagar o crédito à habitação, senão em última instância. A última coisa que as pessoas deixam de fazer é pagar o crédito da casa onde vivem. E, portanto, se estão a deixar de fazer isso, é porque antes já deixaram de fazer outras muitas coisas anteriores. A classe média num país é aquela que é o sustentáculo de uma sociedade dinâmica e moderna, porque é aquela que normalmente é a maior massa, digamos assim, de pessoas, é aquela que compra livros, que vai a espetáculos, que ouve música, enfim, portanto, que tem realmente, sob esse aspecto, uma propensão para gastar nessas atividades culturais, exposições, etc., que os muito ricos terão, mas os muito ricos são sempre uma percentagem muito pequena. Portanto, é essa classe média que realmente tem propensão para isso. E se nós observarmos o que se passou nestes últimos 4 anos em Portugal, o que se constata por todos os indicadores, idas ao cinema, compra de música, etc., por todos os indicadores, vê-se que há um declínio claro, o que quer dizer que a classe média está neste momento a viver claramente pior do que vivia há 4 anos. Há vontade de ter esse grito de revolta? Esqueçamos os números, olhemos para as pessoas? Ou ainda falta muito para aí chegarmos? Bom, eu acho que há claramente vontade de fazer isso. Agora, temos de reconhecer que esse não é o grito dominante na Europa, nem em Portugal. Ou seja, o discurso todo europeu está assente precisamente no cumprimento de regras financeiras, regras orçamentais, e muito pouco virado para o cumprimento de outro tipo de situações que têm a ver com a responsabilidade da União Europeia para com os seus cidadãos. É evidentíssimo hoje, enfim, nesta questão da Grécia, que a situação, do ponto de vista humanitário, em que se encontram os gregos, não é aquela que está no centro das discussões, claramente. O que está no centro das discussões é saber se os gregos precisam de mais ou menos dinheiro e o que é que dão em troca para ter mais ou menos dinheiro. Portanto, as consequências deste tipo de decisões não está na Europa, não é dominante na Europa, pelo contrário, o discurso dos números é que domina claramente, e é também em Portugal que isso se passa. E como é que uma pessoa ligada aos números lida com os seus mais próximos? Como lido com os meus mais próximos, agora não percebi. Em termos pessoais, há uma transposição daquilo que é o jornalismo, daquilo que são os números para a relação de afetos? Há um corte nesses dois mundos que existe? Não. Um lado mais racional nos números e um lado mais irracional junto não, aos seus? Eu acho que sou emocional nas duas áreas, mas sim. Não carrego seguramente os números para os meus amigos e para a minha família. Sim. Embora, obviamente, quando nos juntamos, a determinada altura, está tudo a falar da situação económica, política, claro, toda a gente dá as suas opiniões sobre essa matéria. Porque parece existir um lado mais frio em torno dos números e depois se esse lado mais frio é transporte para, não, para não, com quem lida. Não, seguramente eu acho que a minha parte da inteligência emocional é muito superior à inteligência pura e dura do ponto de vista racional, e acho que a economia, ou melhor, a política económica, ou a economia política, como se queira, tem como objetivo tornar os cidadãos, dar aos cidadãos uma vida melhor. É para isso que existe a economia política, não é, ou a política económica, como se queira, não é para andar sempre a percorrer as questões dos equilíbrios, a ver se está tudo bem, tudo a bater certo. É tentar encontrar soluções para tornar as sociedades melhores, mais modernas, mais progressistas, etc. E, portanto, essa preocupação, para mim, é essencial. Eu tenho há vários anos uma página de opinião no Expresso e coloco sempre um poema de algum poeta de quem gosto. E isso é também uma maneira de dizer que, em primeiro lugar, os economistas não são todos iguais, em segundo lugar, não se preocupam só com números, e em terceiro lugar, que há mais vida para além da economia, e a poesia é claramente uma das expressões mais bonitas da vida. É essa visão de que os economistas apenas se interessam e querem saber dos números, que são robôs matemáticos, por assim dizer, e com o agudizar da crise, essa imagem tornou-se quase verdadeira aos olhos dos outros? Sem dúvida nenhuma. Eu acho que hoje há uma clara consciência de que as pessoas que atuam nesta área se preocupam essencialmente com os números, com os equilíbrios, com corrigir desequilíbrios, com déficit, com dívida, etc., que andam sempre à volta da mesma questão. Quer dizer, você não ouve mais, enfim... Vai faltando coração à política económica. Claro que falta coração à política económica. Claro que falta coração à política económica. Eu gostava de dar aqui um exemplo que, para mim, me toca muito. Quando a crise arrebentou, a generalidade das empresas, o que é que pensou em fazer? Reduzir custos. E como é que se reduzem custos na generalidade das empresas? Há pessoas que tiram MBAs, que fazem graduações, pós-graduações, etc. E depois, a maneira de reduzir custos nas empresas é sempre o mesmo, é despedir pessoas. Ora, parece-me que não é preciso estudar tanto para saber que é para despedir pessoas, não é preciso estudar tanto. O que é preciso estudar é a maneira de rentabilizar as empresas numa situação de crise sem despedir pessoas. Isso é que é importante, isso é que verdadeiramente consagraria um grande gestor. Ora, Eu conheço uma pessoa neste país que já tem 84 anos, que não tem nenhuma pós-graduação, nenhum doutoramento, nem nada de estudos superiores, e que em 2011 disse: a última coisa que acontece no meu grupo é eu despedir pessoas. Eu não despedir a pessoas, vamos encontrar maneiras de resolver isso. E cumpriu. Chama-se Rui Nabeiro e é presidente do Grupo Delta. Como jornalista e como homem ligado à economia, como é que se pode trazer esperança aos portugueses neste momento? Como é que o Nicolau Santos tenta levar esperança e talvez um caminho, um sentido de caminho a quem o lê? Bom, e quem o ouve também? Eu tento levar por várias maneiras. Uma é olhar para a situação e também, de algum modo, tentar ser imparcial. Uhum. Nunca se consegue ser imparcial e totalmente isento. Cada um de nós é produto da nossa história, tem uma determinada maneira de olhar para as coisas. Mas tento, por exemplo, puxar muito por exemplos concretos de várias empresas, ou na área social, ou noutro tipo de áreas, onde há exemplos muito marcantes de coisas que estão a correr bem, que são muito bem feitas, que são muito promissoras. Na área das tecnologias de informação, mas na área do setor do calçado, do têxtil, da agroindústria, há hoje em dia em Portugal uma série de coisas que estão a correr muito bem. Na área da educação, sobretudo da educação a nível superior, há em Portugal hoje também uma capacidade que não existia há 20 ou 30 anos. Nós temos realmente, isso não é um slogan, nós temos realmente hoje em dia pessoas que saem das universidades muitíssimo bem preparadas e muito melhor preparadas que na minha geração. Portanto, as coisas evoluíram todas e essa geração é realmente muito mais bem preparada. Temos pessoas a sair das universidades que, ao contrário do que acontecia há alguns anos, hoje elas próprias estão dispostas a experimentar, a fazer as suas próprias empresas. Antes as pessoas saíam e pensavam sempre em empregar-se num banco, numa consultora, etc. Portanto, sítios onde se ganhava razoavelmente bem sem uma pessoa ter grandes preocupações. Hoje em dia, muitas pessoas, não direi se são muitas, mas há claramente maior número de pessoas que saem das universidades e estão dispostas a criar a sua própria empresa. E eu vou dando esses exemplos. Depois apelo, como digo, à poesia, tento através da poesia também pensar mensagens, e enfim, faço a minha parte em conferências, em debates, em entrevistas, enfim, tentando dizer que, em primeiro lugar, o país está muitíssimo melhor do que estava quando eu cheguei a Portugal, porque eu nasci em Angola e cheguei a Portugal no dia 28 de outubro de 1975, e este país não tem nada a ver com o que existia em 1975, mas que estes últimos 4 anos foram particularmente difíceis e recuámos muitos anos em algumas áreas. Recuámos provavelmente para 1999. E, portanto, o que há a fazer daqui para a frente é tentar voltar a esses níveis, porque esse é certamente o objetivo da minha geração e das gerações seguintes. É essa imagem de 1975 que ainda acalenta a esperança? Em 75 era uma grande confusão, não é bem essa que acalenta a esperança. Mas agora as coisas estarem melhor? Sim, não, isso está incomparavelmente melhor. Mas eu acho que Portugal passou nestes últimos anos um período particularmente entusiasmante. Foi o período em que se fez a Expo em 1998, suponho eu, em que se ganhou o Euro, em que José Saramago foi Prémio Nobel da Literatura, e eu acho que nessa altura todos sentimos que podíamos fazer tudo o que quiséssemos deste país, porque tínhamos energia, tínhamos potencial para isso, tínhamos capacidade, deixámos de nos sentir sempre o patinho feio da Europa, que o país está sempre no fim das classificações internacionais. Em todas e havia aquele alimentar do ego, nós somos capazes. E, portanto, eu acho que passámos um período particularmente exuberante nessa altura. Infelizmente, isto, a história não para, ao contrário do que o Fukuyama dizia, que a história acabou, a história não acaba, continua a andar, as coisas vão mudando, e a queda do Muro de Berlim teve impacto sobre Portugal. Há alguma mágoa em ter abandonado Angola? Bom, Angola era a minha terra. Eu nasci lá e tinha vindo 3 vezes a Portugal, aos 6 anos, aos 11, e depois quando entrei para a universidade, aos 16, e digamos que eu não conhecia Portugal. Simplesmente, tinha estado sempre muito pouco tempo cá e não conhecia Portugal, e a vida em Angola e a vida em Portugal era completamente diferente. Pelas condições climatéricas, seguramente, sim, mas também porque Angola é muito grande, portanto o espaço é enorme, aqui as coisas são sempre mais pequenas, pela maneira de ser das pessoas, as pessoas aqui tinham um feitio mais reservado, mais introspectivo. Em Angola eu lembro-me que as festas onde as pessoas iam eram sempre em quintais, onde estavam 50, 60, 70, 80 pessoas. Aqui, a primeira festa em que fui quando tinha 16 anos, estávamos 8 dentro de um quarto e, portanto, havia muitas contradições. Eu lembro-me dessa vez que vim aos 16 anos e foi uma prenda dos meus avós para eu ter entrado na universidade. Eu, ao fim de 2 dias de estar cá, telefonei para o meu pai a dizer que queria voltar para Angola, porque não me entendia com isto. E, de qualquer maneira, o meu pai disse: não, meu filho, agora foste, agora ficas aí os 2 meses que foi para passar as férias e, portanto, fiquei cá. E, portanto, eu digo que sempre demorei 5 anos a ser lisboeta e 10 anos a ser português. Hoje, obviamente, sou completamente português e não voltaria a viver em Angola. Mas, aos olhos de hoje, todo aquele processo que começou em 74, com o culminar na repatriação de vários portugueses das antigas colónias, foi mal gerido? Poderia ter sido feito de outra forma? É uma pergunta complicada, porque há muitas pessoas que dizem que sim, que poderia e deveria ter sido feito de outra forma. Mas eu estava em Angola e vi o que aconteceu. E o que aconteceu foi que, a partir do momento em que houve a Revolução aqui em Portugal, as tropas portuguesas em Angola, pura e simplesmente, depuseram as armas e recusaram-se a continuar a lutar. E, do ponto de vista da polícia, aconteceu exatamente a mesma coisa. Os únicos que não terão feito isso, mas eram uma minoria, foram os comandos que estavam em Luanda. E, portanto, impor qualquer solução quando você não tem uma força militar para impor é sempre muito difícil. E os movimentos começaram a se armar, a conseguir armas, o MPLA, a UNITA e a FNLA. E, portanto, a partir de certa altura, os combates entre eles, sobretudo nas principais cidades, mas com relevo para Luanda, levaram a que as pessoas, os brancos, muitos deles nascidos em Angola, entrassem em pânico e viessem embora. Portanto, é verdade que, do ponto de vista político, há muito quem diga que teria sido possível uma transição mais suave, mas para fazer essa transição mais suave era preciso ter o poder militar ativo e do lado de quem podia ainda dar ordens, ou queria dar ordens, que era o governo português. E isso, manifestamente, não foi possível porque as forças militares depuseram as armas. Quem gera aquela que já foi a sua Angola atualmente? E falamos de, por exemplo, José Eduardo dos Santos. Teria essa terra-mãe? Bem, essa pergunta é muito mais difícil. Não, enfim, vamos lá ver. Eu acho que Angola é um dos países mais ricos da África. É, hoje em dia, o segundo maior produtor de petróleo, embora esteja a passar por bastantes dificuldades por causa da queda do preço do petróleo. Enfim, passou por uma fase de marxismo-leninismo acentuadíssima e hoje em dia uma economia de mercado, que eu diria quase capitalismo selvagem, porque há poucas regras, mas onde também, apesar de tudo, há, não direi que uma democracia pura em termos ocidentais, mas há eleições, enfim. Se o MPLA ganha sistematicamente, isso é outra questão, mas e com números verdadeiramente esmagadores. Mas existe isso. Se me pergunta se eu gostaria que Angola tivesse tido outra evolução, claro que eu gostaria. Mas ainda vê Angola como sua. Há aí um sentimento de pertença quando lê, quando escreve sobre Angola. Esta é a minha terra. Ouça, isto é assim. Eles tiraram-me de Angola, mas não tiraram Angola dentro de mim, não é? Eu, quando me reúno com os meus amigos, grande parte deles são angolanos, não é? Quer dizer, nós sentimos, identificamos, desde a comida, a música, a falar de Angola, da situação de Angola. Portanto, é obviamente uma enorme ligação, quer dizer, portanto, eu vivi até aos 20 anos em Angola e isso já deixa marcas, não é? Portanto, se fosse até aos 2 ou 3, não deixaria. Fica. Aos 20 anos eu fiz lá a grande parte da faculdade, inclusive, e portanto foi um período muito rico, porque foi uma altura em que também os estudantes universitários onde eu estava se envolveram na luta política. Eu fui vice-presidente da Associação de Estudantes da Universidade de Luanda, e portanto andámos desenvolvidíssimos a tentar fazer um novo país, que era aquele que a gente aos 18, 19, 20 anos estava à espera de fazer. E, portanto, isso deixa marcas muito, muito profundas. O que é que traz consigo ainda hoje de Angola? Eu, como lhe digo, acho que não são alguns termos que volta e meia me saem, mas sobretudo continuar a gostar muito de algum tipo de comida de gastronomia angolana. Moamba é obviamente incontornável, mas a música africana também me diz muito e gosto muito da literatura também que vai surgindo em Angola e que, enfim, houve uns anos também muito difíceis onde praticamente não se produziu nada de jeito, sobretudo entre pessoas que estavam em Angola. Quem fazia era normalmente escritores que tinham saído ou estavam cá fora, sei lá, o Agualusa, o Pepe Tela, etc. Mas hoje em dia começa a aparecer, não só do ponto de vista das artes plásticas, como do ponto de vista da música e de escrita, etc. Começam a aparecer pessoas muito, muito interessantes e, portanto, eu sigo isso com interesse. Mas essa saudade que se sente e que se ouve, dá-lhe espaço e oportunidade, e já falou disso há pouco, mas pergunto-lhe, de se sentir 100% e genuinamente português? Eu não sou genuinamente português a 100%. Houve uma altura em que era mais angolano do que português. Hoje em dia sou claramente mais português, mas há aqui uma parte que... Apá, aí uns 30, 40% que dificilmente deixam de ser angolanos. O que é que existe em si de Portugalidade? Quais são as características dominantes que saltam logo à vista? Hoje em dia sinto-me português por todas as coisas e mais algumas. Identifico-me do ponto de vista cultural, do ponto de vista afetivo, do ponto de vista dos lugares, do ponto de vista da gastronomia também. Enfim, hoje em dia sinto-me muito bem em Lisboa. Acho que Lisboa é uma das cidades mais bonitas do mundo. Conheço os lugares, conheço Lisboa, conheço vários roteiros em Lisboa muito interessantes, conheço pessoas na área cultural, na área musical, etc. E, portanto, isso obviamente hoje em dia faz-me sentir completamente em casa. Se eu neste momento fosse para Luanda, eu tinha de recomeçar do zero, porque hoje em dia não conheço praticamente ninguém em Angola e em particular em Luanda. A música é o melhor anti-estressante do mundo? Eu gosto muito de música, e sou daqueles que ainda só conseguem ouvir música no CD, tenho de comprar CDs, não é? Isto de iPods e não sei o quê, não é para mim, não é? Mas gosto muito... Não se converteu? Não, ainda não me converti, isto é lindo essa passagem. Gosto muito de música, gosto muito de vez por outra sair e ir dançar normalmente ao... Passa a publicidade ao Beleza, que é um sítio onde há incontornavelmente música africana, e portanto procuro ir por aí. Não me seduzem, por exemplo, discotecas com música anglo-saxónica, manifestamente não me seduzem, as africanas seduzem. Mas há uma carreira aí na música que ficou guardada em prol do jornalismo e da economia? Não, isso não. Todo. Eu em jovem, os meus pais puderam-me aprender, acho que foi um erro, puderam-me aprender acordeon, bom, naquela altura tocar acordeon era um sacrifício, não se aguentava, portanto eu fiquei incapaz para a música desde aí, portanto não sei tocar absolutamente nada, nenhum instrumento. Gosto de dizer poesia e descobri que dizer poesia pode ser muito interessante quando não se diz poesia isoladamente e se diz ou com pianista ou, no meu caso, agora com uma banda de jazz. O que é que se sente em cima dos palcos? Há um Nicolau Santos diferente que sobressai nessas alturas? Gosto muito e sinto uma completa inconsciência. Se tivesse alguma vergonha, se calhar não fazia o que faço, mas sinto-me tão bem a dizer poesia e tão, digamos, tão cúmplice com a banda e em particular com o Manuel Lourenço, que é o diretor e o saxofonista, enfim, canto também com as cantoras que nos acompanham, a Cláudia Franca, Selma, o Amus, etc., que sinto tanta cumplicidade que aquilo é um banho de revigorante, de uma hora e um quarto, uma hora e meia normalmente, e portanto gosto muito e sobretudo afasta-me completamente da crise, não penso em nada nessa altura. É nessas alturas que o jornalista vai para dentro da gaveta e fica ali a marinar durante uma hora e meia, como disse, de sim, espetáculo? Sim, claramente, não é? Nessa altura não estou a pensar minimamente nem em jornalismo, nem em economia, nem nada, e aliás tem sido muito curioso porque eu tenho convidado algumas pessoas para ou cantarem ou dizerem poesia connosco, que são também economistas, o Luciano Amaral, o Vítor Bento, já esteve a dizer poesia, o Luís Nazaré, já tiveram a dizer poesia connosco, o João... Agora o João Duque também já esteve a dizer poesia connosco e, portanto, são professores universitários, trabalham em várias áreas e também adoram cantar ou dizer poesia. Portanto, nessa altura ninguém pensa na economia. E porquê a poesia? Foi um amor à primeira vista? Ou ao primeiro verso, por assim dizer. Foi o amor há muitos anos. Eu comecei a escrevinhar poemas, sei lá, por aí, 16, 17 anos, por aí. E depois, obviamente, aquela situação política que se viveu em Angola, aquilo dava para fazer panfletos em forma de poema, que obviamente não tem nenhum valor literário, mas ganhei o gosto aí. Portanto, depois li muito e continuo a ler muito. Recebo, hoje em dia, espantosamente, acho que recebo mais livros de poesia do que de economia, que me mandam as editoras. E gosto muito, e leio muita poesia, e acho que Portugal não é um slogan dizer que é um país de poetas. Eu acho que Portugal é um país de excelentes poetas. Uma poesia, sim, sim. Uma poesia de saudade ou de alegria? Não, eu não gosto muito daqueles aqueles poemas muito introspectivos, muito para a desgraça e tal. E para isso temos o fado, não é? Não, eu gosto de poesia, digamos, poesia que seja de algum modo demonstrativa de alguma situação, que nos conte histórias. Há poesias magníficas que nos contam histórias, poesias que nos interpelam, poesias que nos incitam a fazer coisas, poesias que nos tornam melhor. Aquela poesia de ai, eu estou tão desgraçado porque a minha namorada se foi embora e porque eu estou a sofrer tanto, não é a minha praia. Onde é que a poesia pode tocar no jornalismo? Bom, teoricamente a poesia não toca no jornalismo, embora, como digo, eu tenho uma paixão de economia e o Dr. Balsemão já uma vez me disse isso, que não faria muito sentido eu publicar um poema ali no meio de 3 ou 4 textos de economia. O que é certo é que publico já há 6 ou 7 anos, já nem sei quantos, e tenho uma enorme resposta por parte dos leitores. Há pessoas que me mandam mails a dizer que fazem não sei quantos quilómetros para comprar o Expresso, para irem ler o poema que eu publiquei. Não é as minhas crónicas, é para ler o poema que eu publiquei. E, portanto, as pessoas gostam de poesia. As pessoas têm interesse em ver o que se escreve, o que se lê. E como eu escolho os poemas que publico, e só publico poemas de que gosto, seguindo o princípio de que qualquer excelente poeta tem sempre poemas que a mim não me dizem absolutamente nada e eventualmente podem ser mesmo maus, e todo mau poeta, todo péssimo poeta, mesmo assim, provavelmente pode ter pelo menos um poema que me interesse, eu publico essencialmente poemas de gosto. E, portanto, acho que é um tipo, o que eu vou publicando também, as pessoas também o sentem, também gostam, também se revêem nesses poemas. Já houve vontade de abandonar as crónicas, de abandonar os números, de abandonar a economia em prol da poesia? Bom, você não vive num mundo real, por causa de me dizer sim, qual é o poeta exatamente. Que vive de poesia, não é? Que eu conheço nenhum. Mas nesse sonho hipotético de, porventura... Não, eu gosto muito, eu devo dizer que eu gosto muito de jornalismo, gosto muito da minha profissão, acho que a minha profissão é apaixonante, gosto muito de economia e acho que esta crise serviu para regressar em pleno debate económico, embora haja uma... Já faltava. Embora haja uma ideia muito dominante, que domina o pensamento económico na União Europeia, em Portugal também, o que é certo é que isto fez regressar o debate económico, porque há outras opções e há quem tenha posto essas opções em cima da mesa, embora sejam correntes minoritárias, onde eu, aliás, me insiro. Agora, confesso que às vezes eu gostava, sei lá, de ter um bar onde se tocasse jazz, se dissesse poesia, onde houvesse quadros expostos, onde fosse um grande espaço de encontro cultural, de vários encontros culturais. Mas é evidente que depois a vida não se compadece muito com estas coisas. Há contas para pagar no fim do mês, um merceeiro não gosta de jazz, provavelmente não come poesia, portanto alguém tem de receber dinheiro para fazer isso e quem paga é o jornalismo. É o que lhe mexe mais no coração, é a cultura? Não necessariamente, não. Isso é o que me mexe mais no coração, é provavelmente o amor aos meus filhos, à minha família, à minha mulher, enfim, essas coisas, aos meus amigos... Mas acho que a cultura tem um papel muito importante nas sociedades, é um ponto essencial da identidade de um povo e que não pode ser desprezada, e eu acho que nestes 4 anos a cultura foi completamente desprezada, completamente deixada de lado como uma coisa sem qualquer importância, sem nenhum interesse, sem valor, porque normalmente a cultura não se consegue valor, então quanto é que vale um poema? Não vale nada, quer dizer, portanto são coisas assim que foram sendo deixadas de lado sem nenhum problema, e eu acho que isso é um erro, porque quando as situações de crise ainda são mais agudas, acho que ainda é mais importante haver uma aposta na poesia, porque isso mantém realmente a coesão social, isso mantém a identidade de um povo, mantém a capacidade de um povo acreditar que é possível dar a volta e sermos melhores e sair da situação em que nos encontramos. Quando nos começamos a esburroar completamente em matéria cultural, em matéria de identidade cultural, bom, aí não só ficam abertos os caminhos para extremismos, para coisas sem qualquer interesse, para manifestações que não acrescentam nada, pelo contrário, podem servir para deteriorar ainda mais a sociedade, como não se criam realmente valores aos quais nós nos possamos agarrar. Expresso da meia-noite, na SIC Notícias, há um Nicolau Santos televisivo. Bom, quando está à frente das câmaras, uma pessoa compõe sempre alguma imagem. Exatamente. Eu à frente das câmaras estou sempre de laço. Enfim, aqui, por exemplo, não estou. É uma imagem de marca, já. É, claramente. Isso é. Embora tenha acontecido completamente por acaso, porque em Angola não havia nenhuma grande tradição de andar de gravata sequer. Nem era de laço, era de gravata. E, portanto, eu quando vim para Portugal, depois acabei o curso, depois fui para jornalismo, e entretanto, em 1987, fui um dos cofundadores, éramos 8, do Semanário Económico e depois do Diário Económico. E passado uns anos, vendemos 50% disso a uns franceses, da Eurexpansion, cujo presidente era o senhor Jean-Louis Servan Schreiber, que andava sempre bem vestido. E, portanto, a gente não podia andar sistematicamente de jeans e de socas e de t-shirts a receber o senhor, porque isso não dava muito bom aspecto. Mas eu também não me apetecia andar com uma coisa à volta do pescoço chamada gravata. E, portanto, aquilo que cabia melhor no bolso do casaco, sem grandes problemas, era o laço. E, portanto, quando ele vinha, eu punha o laço e, quando ele se ia embora, eu tirava o laço. Depois, comecei a aparecer na televisão, trabalhei com a RTP, depois trabalhei com a SIC, e a partir do momento em que comecei a aparecer na televisão, começou a ficar uma imagem do laço, e portanto, eu acho que o laço é muito cómodo e, portanto, gosto muito do laço. Para quem escreve palavras, para quem usa as palavras numa secretária, num jornal, como é que se adapta às câmaras e ao próprio meio que consome tudo e todos, que é a televisão? Bom, eu estive na fundação da SIC também, e portanto nessa altura foi um momento muito empolgante, o lançamento do projeto da SIC, e nós tivemos durante 3 meses treinos intensos para lidarmos com as câmaras. Eu acho que a partir de certa altura começa a ser natural. O Expresso da Meia-Noite, por exemplo, é muito uma espécie de conversa à volta de uma mesa de café. Há muitos convidados que aparecem e ficam nervosos e tal, e digo, esqueça, faça de conta que está a conversar connosco, que tem uma água à frente, vá bebendo água e vá conversando naturalmente, quer dizer, não esqueça as câmaras, esqueça o que está à volta. E, portanto, isso torna-se muito, do meu ponto de vista, muito, muito natural, mas eu não domino nem de perto nem de longe as técnicas televisivas, não consigo levantar uma sobrancelha ou uma orelha, fazer piscar o olhar ao espectador e tal, mas enfim, mas aquilo também não é um bicho de sete cabeças, não é? Como pivô ativo nessa área, o Expresso da Meia-Noite é um programa de debate, como referiu, faço-lhe uma pergunta algo provocatória. Há debate a mais na televisão? De futebol há seguramente debate a mais, de outras áreas há debate a menos. Eu acho que as nossas televisões, sobretudo as televisões por cabo, estão a exagerar manifestamente na quantidade de programas, uns mais interessantes do que outros, que fazem sobre futebol. Acho que é esmagador, acho que há alturas em que não faz nenhum sentido. Eu ainda, suponho que foi ontem, em que a questão grega estava em cima da mesa, bom, havia 3 canais de cabo que estavam a dar programas de futebol e havia um, felizmente, que estava a dizer qualquer coisa sobre o que se passava na Grécia. Portanto, eu acho que isto é esmagador, não faz sentido, e acho que há pouco debate sobre outras áreas. Há pouco debate a horas decentes sobre cultura, por exemplo, sobre caminhos culturais. Não há, pura e simplesmente. Sobre economia vai havendo, sobre política vai havendo, mas o futebol ganha claramente a todos os outros tipos de debate. Hoje todos devem, ou melhor, merecem ter opinião. Bom, nós vivemos numa sociedade muito mediatizada em que se democratizou enormemente a opinião. Há programas, quer na rádio, quer na televisão, onde o que se dá é a voz aos espectadores, aos ouvintes, e esses programas também servem como válvula de escape para a tensão social. Isso também é importante ter em conta isso, e portanto esses programas cumprem uma função. Agora, quer dizer, a quantidade de pessoas que aparecem, e não são só pessoas que telefonam para as televisões, estou a falar também de comentadores que aparecem muitas vezes na televisão, que não têm, enfim, que não acrescentam grande coisa, sim, ao debate público, e que às vezes estão a dizer lugares comuns, também é muito grande. Como é que se vai moldando a opinião ao saber que vai afetar a percepção dos outros? E o Nicolau Santos tem essa visão específica, também comenta para a Antena 1 em vários programas da Estação Pública. É preciso escolher bem as palavras ao saber-se que vai afetar a vida deste, daquele e do outro? Eu diria que essa questão normalmente, pelo menos a mim, não se me coloca. Ou seja, eu acho que quando se toma uma opinião no jornal é uma posição muito individual. E quando estou a escrever não estou exatamente a pensar se alguém se vai rever naquilo ou se não vai rever naquilo. Eu estou a dar dados, estou a dar a minha opinião, esperando que ela contribua também para formar a opinião coletiva, mas não estou à espera que as pessoas concordem exatamente comigo. Eu recebo N mails a insultar-me, a dizer mal de mim, enfim, aparecem também, felizmente, outros, ou muitos outros, simpáticos, a concordar, mas há muita gente que discorda de mim. Portanto, o papel de quem dá a opinião, suponho eu, não é tentar mudar o mundo, é dar dados para as pessoas poderem pensar e formarem a sua própria opinião. Eu não quero ser o grande educador do povo, quero que as pessoas pensem por elas e tomem as melhores decisões e formem as melhores opiniões. A imparcialidade é a maior falácia do jornalismo? Sim, não há nenhuma imparcialidade. Vamos lá ver. No jornalismo há duas áreas que eu reputo que muitas vezes confundem, não se deviam confundir, e têm de ser separadas. Ou seja, há a parte da informação e a parte da opinião. Na informação, o jornalista deve obedecer às regras deontológicas base da profissão. Se faz uma notícia, deve tentar, pelo menos, encontrar três fontes independentes que se pronunciem sobre o mesmo assunto, deve ouvir as partes. Enfim, são as regras básicas do jornalismo para que a notícia saia tão equilibrada quanto possível. Do ponto de vista da opinião, bom, aí obviamente é a opinião de cada um, não estamos a escrever uma opinião para tentar refletir a opinião da maioria das pessoas, estamos a fazer a nossa opinião, que é mais uma das opiniões que aparecem e que pode refletir ou não setores maioritários da economia. Portanto, separar estas duas áreas, do meu ponto de vista, é muito importante, embora também reconheça que muitas vezes há opinião metida em notícias, metidas na informação, sem base sustentável, e muitas vezes isso leva a determinadas deduções que não são de todo reais, ou pelo menos não estão sustentadas. Subdiretor do Expresso, significa do jornalismo à gestão de recursos humanos? Não. Neste momento não significa isso. Neste momento eu tenho a área da opinião do jornal, enfim, da publicação de colunas de opinião, a parte das cartas dos leitores, tenho o Expresso da meia-noite, tenho de escrever para o Expresso diário à segunda e sexta-feira, tenho de escrever para o Expresso curto duas vezes por mês também, enfim, tenho essas responsabilidades, mas não tenho a gestão de recursos humanos sob a minha tutela e, portanto, não tenho isso, e devo dizer que a gestão de recursos humanos é das coisas para a qual, manifestamente, eu não estou talhado, não estou interessado. E é uma coisa que, em situações de crise, é muito desgastante. É muito desgastante para quem tem de tomar decisões, é muito desgastante para quem sofre essas decisões. Contudo, e tendo em conta os mais jovens, que valores se tentam transmitir aos mais pequeninos que vão entrando no Expresso? É essencialmente cumprir as regras deontológicas do jornalismo. Mas tem essa atenção especial perante aqueles que vão chegando e se vão integrando no Sim. Nós falamos muito com as novas levas de jornalistas. Infelizmente não conseguimos ficar com tantos dos que passam pelo Expresso em cursos de formação, exato, ou de qualquer coisa, de estágios, etc. Não conseguimos ficar. Na generalidade são bastante bons, devo dizer. estão muito bem adaptados às novas tecnologias, a trabalhar com as novas tecnologias em todas as áreas. Obviamente não têm alguma memória histórica, porque são bastante novos e, portanto, há coisas que lhes escapam do que aconteceu e, portanto, nesse aspecto eu acho que é importante haver na redação sempre alguns cabelos brancos que possam, em alguns casos, dar algum apoio para e corrigir certo tipo de coisas que se escrevem, mas o essencial é passar a ideia de que o jornalismo está sujeito a determinadas regras deontológicas que têm de ser cumpridas, que têm de haver separação entre informação e opinião e que não vale tudo para ter uma boa notícia. A experiência do Nicolau Santos é um posto? Bom, eu gosto de pensar que sim, mas hoje em dia não me parece que isso faça grande sentido, porque há pessoas bem mais novas que eu, e bem mais novas, vale 10, 20 anos, que já têm uma enorme experiência de jornalismo. Eu, ao contrário do que às vezes se diz, ui, no meu tempo é que era ruim o jornalismo e tal. Não é saudosismo. Não. Há muitos anos havia bons jornalistas, sim, como havia mau jornalismo. Havia bom jornalismo como havia mau jornalismo e hoje continua a haver. Hoje o problema é o seguinte, é que como vivemos numa idade muito mediatizada, em que qualquer notícia é rapidamente difundida para toda a parte, se está a cometer um erro ou se está intencionalmente a alterar uma informação, isso tem um enorme impacto. Claro. E, portanto, as consequências hoje em dia do mau jornalismo são muito mais violentas e muito mais perigosas do que eram há 20 ou 30 anos, devido a esta difusão imediata de qualquer notícia, de qualquer informação. Foi obrigado a travar amizade ou a travar conversas, por assim dizer, com a nova tecnologia? Sim, claro. Enfim, eu antes escrevia à máquina, não é? Portanto... Mas foi algo que aceitou de bom grado ou, ora bolas, lá vou ter eu que me adaptar a isto? Não, a gente resmunga sempre um bocado, porque faz bem resmungar, mas não, passamos para o computador, já mudamos várias vezes de sistema que usamos para fazer o Expresso. Enfim, confesso que há algumas áreas que não me atraem particularmente. A área das redes sociais, por exemplo, não é uma área que me atraia particularmente, porque eu acho que há muita coisa que passa por ali que não tem interesse absolutamente nenhum e, portanto, estarei a perder tempo e o meu tempo é precioso. Mas é também através das redes sociais que se promove muito o jornal e, portanto, eu compreendo que haja quem se dedique especialmente a isso, mas as equipes jornalistas são como as equipes de futebol. Há uns que marcam golos, há outros que defendem, outros que jogam ao meio campo, né? E, portanto, tem de haver lugar para toda a gente. O Expresso tem concorrência real? Enquanto semanário não tem, obviamente, concorrência real. Basta ver as vendas do Expresso comparativamente ao Sol, ao I, enfim, o I é um jornal diário, mas enfim, em relação à concorrência. E as tentativas que houve ao longo destes anos foram sempre perdendo para o Expresso. Mas o Expresso, hoje em dia, tem outros problemas, para além da concorrência, e a concorrência faz sempre bem, quando é leal. Sim. Mas o que se assiste hoje em dia é uma situação em que grande parte dos jovens não lê jornais em papel, estou a falar em papel, não estou a falar em online, não lê. A própria publicidade está a ser canalizada mais para produtos virtuais do que propriamente para produtos em papel e isso obriga-nos a estar todos os dias a tentar reinventar-nos e em pegar na marca Expresso e divulgá-la em todas as plataformas. Ou seja, nós hoje em dia não vendemos um semanário, nós hoje em dia vendemos uma marca que está... que é divulgada através do papel de seguramento ao sábado, mas depois através do Expresso diário, do Expresso curto, do Expresso online, das conferências, etc. Portanto, o conceito mudou claramente e temos de tentar encontrar receitas em todas essas plataformas. A tecnologia tramou o papel? A tecnologia nasceu, do meu ponto de vista, muito mal, com uma ideia verdadeiramente peregrina que assentava no facto de que a publicidade, poderíamos oferecer tudo o que produzíamos, porque a publicidade iria pagar tudo o que produzíamos. É a mesma coisa que dizer a um produtor de bananas para vocês nos oferecer de graça as bananas, que a publicidade depois paga-lhe as bananas. Como é evidente, isso não aconteceu e criou-se, instalou-se a ideia de que tudo o que se produz na área jornalística, com regras jornalísticas, com um corpo jornalístico selecionado, etc., que é tudo gratuito. E não é. Não é, obviamente, tem de se pagar salários a essas pessoas, há custos de funcionamento da empresa, etc. E, portanto, a tecnologia, por um lado, foi um poderoso incentivador das marcas, mas, por outro lado, destruiu o conceito de que é preciso pagar para ter determinados produtos. Além disso, hoje em dia, há tanta informação a circular no espaço virtual. Muitíssima dessa informação não tem qualquer credibilidade, mas é lida muitas vezes como sendo muito credível. E lida como séria, muito séria. E como séria, portanto, também isso cria problemas ao papel. Estamos a 8 minutos de terminarmos este Conversas de Esquina e para o cidadão Nicolau Santos, e peço-lhe apenas opinião, a economia tramou o mundo? A economia tornou-se verdadeiramente um peso pesado nas atenções mundiais. Eu lembro-me que, quando entrei para o Expresso, a política ocupava de longe a primeira página do Expresso e entre 74 e talvez 90, enfim, o final dos anos 80, a política continuava a ter um peso importantíssimo, não só em Portugal, como se pensaram no New York Times, Wall Street Journal, eram jornais que davam uma enorme atenção à política. Hoje em dia, você vê uma primeira página de qualquer desses jornais e vê que as questões económicas estão claramente em primeiro plano e, eventualmente, em segundo, as questões sociais. A política perdeu peso. E a economia é tão forte, tão forte, tão forte que nós estamos à beira da implosão do euro por causa da economia e não por questões políticas, pelo menos até agora. Como é que o cidadão Nicolau Santos consegue adjetivar e descrever o jornalista Nicolau Santos? Ainda. Isso é muito difícil. É um tipo que foi fazendo a sua carreira no jornalismo, gosta muito dela, que tenta cumprir as regras, que não abdica de pensar pela sua cabeça, que já teve de aturar muitos empresários e banqueiros irritados, que também tem outros que são simpáticos para com ele. Enfim, que tem provavelmente, e isto tenho de dizer, seguramente o melhor patrão da imprensa portuguesa, que é o Dr. Francisco Pinto Balsemão, que nos dá uma enorme margem de liberdade para podermos trabalhar, mas que também nos pede responsabilidade com aquilo que fazemos. Que sacrifícios se fazem pela liberdade? Fazem-se muitos, enfim, depende de cada um, mas há casos em que se possa chegar ao ponto de dar a vida pela liberdade. Sim. Isso aconteceu antes de 74, seguramente. Veremos agora. Mas para manter essa opinião tão, tão reta, manter a sua verdade e aquilo que pensa, não olhando a quem diz bem e quem diz mal e aos e-mails que vai recebendo, que sacrifícios se fazem, até na própria profissão, para se manter essa opinião clara e sem altos e baixos? É ter uma convicção de que estamos a fazer aquilo que é correto e aquilo com que nos identificamos. Se eu fosse a ler todos os dias o que está no Facebook ou o que está ou nos mails que me mandam, enfim, nos mails, eu, se vêm identificados, eu respondo, mesmo que sejam a criticar. Só não respondo a insultos, mas o que aparece no Facebook, por exemplo, onde há muito anonimato, eu já tinha desistido de fazer jornalismo. É preciso criar uma couraça também para enfrentar este tipo de coisas, não é? Mas é a vida. Quem não quer ser jornalista não deve ir para esta profissão. E esta profissão tem uma coisa que é importantíssimo perceber. É uma profissão onde existem pressões. Existem pressões sobre jornalistas. Existem pressões sobre os políticos e toda a gente diz, parece que só os políticos fazem pressão. Não. Os políticos fazem pressão, mas nem sequer são os que fazem mais pressão, ou nem sequer são os que fazem a pressão mais importante. Quem faz pressão a sério é o poder económico. Porque o poder económico, os bancos, as empresas têm o poder de ou deixar de comprar jornais, às vezes há empresas que compram centenas de jornais de um determinado título e de repente ameaçam cortar. Mas sobretudo da publicidade, dizer, a gente anuncia aí, vamos aí 20 mil euros, 50 mil, 100 mil euros por ano, vamos cortar isso, não gostamos. Portanto, o poder económico tem capacidade de fazer pressão e tem capacidade de retaliar. Mas não é só isso, porque o poder cultural também tem, o poder desportivo também tem. Ninguém consegue ser jornalista, ter um jornal desportivo a sério neste país, se estiver de mal com os três clubes portugueses, não é? E, portanto, não nos iludamos. Quem vem para esta profissão não é para ser piegas. Tem de ir à luta, tem de saber que vai ser sujeito a pressões e tem de saber que vai ter de resistir a elas, obviamente com o apoio e a complicidade, não só do seu diretor, mas eventualmente da própria administração. A 4 minutos do fim, numa profissão que parece ser tão difícil e tão complexa, o que é que o jornalismo para o Nicolau Santos tem de especial? Bom, o jornalismo é uma profissão verdadeiramente apaixonante porque, em primeiro lugar, permite-nos contactar pessoas dos mais diversos setores económicos, nas mais diversas áreas, e permite-nos encontrar pessoas que são verdadeiros tesouros, pessoas que são com quem aprendemos. Eu muitas vezes tenho a sensação que não saí ainda da universidade, porque falo com pessoas que eu gostaria que tivessem sido meus professores e que me ensinam coisas e que me fazem olhar para as coisas de uma maneira diferente. Depois há a possibilidade também, muitas vezes através do jornalismo, de conhecer outros países, de viajar, de encontrar outros povos, outras maneiras de ser e de estar, e portanto tudo isso faz uma enorme riqueza e sobretudo não há rotina no jornalismo, não há rotina, todos os dias acontecem coisas novas, eu muitas vezes passo pela área internacional do jornal e digo em todo brigadeiro, então hoje não há nenhum cataclismo, não há nenhum golpe de Estado, o que é que se passou, porque até há sempre qualquer coisa a acontecer no mundo que importa relatar e portanto o jornalismo tem esta faceta de não ser monótono e nos permitir tornar-nos mais ricos se exercemos a profissão com seriedade. E como o seu tempo é precioso, muito obrigado por ter vindo às Conversas de Esquina, foi um prazer recebê-lo, espero que tenha gostado. Para vocês que estão a ouvir desse lado, beijinhos e abraços, um bom fim de semana, voltamos no próximo sábado. Tchau, tchau.